do Chimarrão. Sempre os vaqueiros, hein? E dona, eu tô indo embora. Não me acostumo aqui longe do meu cavalo. Já faz umas semanas que eu não corro gado. Aqui não fico mais. Não toco a vida do campo por cidade grande. Aí eu não tenho muito, mas tenho bastante. Isso não quer dizer que eu não lhe ame mais. E dona, por favor, me entenda. Eu sou um maqueiro. Sou simples demais, um ligo pra dinheiro. Quero ser feliz no meio da boiada. Conversar com gente que tem paciência, de me ouvir falando sem me corrigir. Quero ouvir de madrugada da cesta de gado, sem temer o risco de ser assaltado. Lá eu tenho a paz que eu não tenho aqui. E dona, por favor, entenda, eu sou um arqueiro. Sou simples demais, não ligo pra dinheiro. Quero ser feliz no meio da boiada. Com gente que tem paciência, de me ouvir falando sem me corrigir. Quero ouvir de madrugada da chocha de gado, sem temer o risco de ser assaltado. Lá eu tenho a paz que eu não tenho aqui.